agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Estamos de volta para mais 30 minutos dedicados ao nosso tesouro português. Espero que durante estes 30 minutos encontre aquele fado que lhe ponha as emoções à flor da pele. E sabe porquê que eu espero? Porque o fado é português e com certeza que você que está aí desse lado consegue apreciar, saber e sentir este tesouro melhor do que ninguém. O fado atravessa séculos. A guitarra, o poeta, o fadista e a viola, os quatro elementos juntos aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira, mostram e demonstram a si o quanto o fado, o tempo que o fado tem, mas que a sua moda, o seu jeito, a sua singularidade nunca foi perdida. Vamos então dar início à nossa coleção musical, mas antes, já sabe que pode deixar o seu pedido em geral.radioantenaweb@gmail.com. O e-mail que está sempre aberto para si, para os seus pedidos. Indique-nos o fado, o fadista e, claro está, se tiver preferência por alguma das duas edições diárias, então é dizer-nos em qual prefere que o seu pedido passe. Ou então pode também deixar o seu comentário no final da nossa página, na página de comentários. Vamos começar, não terminar, mas vamos começar com Tia Macheta. É o primeiro fado de hoje, logo depois Partir é Morrer um Pouco. E terminamos com Conta Errada, na voz de Diamantina. São estes os três fados que ficam para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. O amante não aparecer, a triste severa, sempre fiel. Chamou a tia Macheta, velha alcoveta, para saber dele. Chamou a tia Macheta, velha alcoveta, para saber dele. A veia pegou nas cartas, sebentas fartas, de mãos tão sujas. E antes de as embaralhar, pôs-se a grasnar como as corujas. E antes de as embaralhar, pôs-se a granjinar como as corujas. Ele não vem, minha filha, filo a espadilha, há maus agouros. Há também uma viagem, um personagem, a dama dois. Há também uma viagem, um personagem, a dama dois. Este conde é o meu fraco, tome um pataco, tia Macheta. A velha guardou as cartas de sebo fartas sob a roupeta. A velha guardou as cartas de sebo fartas sob a roupeta. Caíram três badaladas fortes, pesadas, três irmãs gêmeas. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. O fidalgo não voltou, se varam esperou até ser dia. O fidalgo não voltou, se varam esperou até ser dia. E desde nessa noite que existe o fado triste da moraria. E desde essa noite é que existe o fado triste da moraria. Adeus, parceiros das farras, dos copos e das noitadas. Adeus, sombras da cidade. Adeus, langor das guitarras, canto de esperanças frustradas.